Para avançar site Luta Alta, voe direto TAP. Mantenha nível de voo 200. Formação de tráfego, 1 hora, 32 milhas, rumo sul, do oeste. Cruzando nível de voo 970 até 180. Tango Oscar até o Quilo, 1-0 milhas para Coral. Serviço radar encerrado, mantém nível de voo 80, chame controle Ilhéus, frequência 120 decimal 1. Três, 153, chame o centro Recife, frequência 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0. 288, 260, 3153. Vamos avançar Serra Quilo Delta, tráfego superado, 3 horas, 4 milhas, desça para 4 mil pés, QNH 1-0-1-2. Serra Quilo Delta tem condições de efetuar em nave? 5, bom dia, autorizando a linha aérea decolar. Pistola 0, Ventura 30 graus, 06 do dia noite. A linha decola, a Pistola 0, ótima, linha 2 descendo. Azul 275, adicione identificação, vai para o Admari para a chegada da Mari. Desça para nível de voo 050, que é negar no 012. 2275. Serra Quilo Delta após ETAP, Serra 366 para RINAV, desça para 2500 PET, que é legal no 012. Decolar 225, controle 120, bom voo. 208, bom dia. 220. Controle Salvador, CNE 6225, decolando na 650, bom dia. Pedro 25, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 380, via saída Arbor 1. Arbor 1, para 380, chama 6225. É 6225, voa Elefa. Voa Elefa, 6225, grato. Sabado 2775, Serra 2366, para evitar formações. 2775, autorizado 7366 para as 9. Grato, 6225. Grato. 2775, desça para 4000 pés, o QNH permanece no 012. Papa, complete aproximação, chame torno no 8, decimal 95. Delta modificada 3-1, base pela direita, reporte final na 7. Voltará na final, certo, Delta. Delta, confirme o empate após o pouso. Parte de verdade, hora está. Gente. Bom dia, autorizada a linha área de polar, pistona 0, vento 1, 50 graus, 059. Confirma o estado geral. Autorizado a alinhar e decolar, pistona 0, vento 1, 50 graus, 059. Alinha e decola na 1, 0, 50 graus. Autorizado a Renata, vai reportar 50 graus. Passareiro 2229. Passareiro 2229, a identificação. Autorizada a chegada à mar e aporte para descida, que é legal no 092. 6, positivo, passarela, repassarela para o desvio, descida no 012 e estamos voando o Mari, fale o Aitá. Mas quantas milhas irá iniciar a descida, 2229? Mais 20 milhas. Mantenha a proa de Mari, 2229. Mantenha a proa, passarela. Plano 35, 17, ponto de espera, pronto. Plano 35, 17, mantém ponto de espera. Mantém rotação. Pelo Delta, ponto autorizado, pista 17, Ventura, 40 graus, 06 do Genoa. Livre pouso, tá, aqui no Delta. Plano 35, 17, autorizado, alinhar e manter pista na zero. Alinho, mantinha no zero, tô 35 no zero. Decolada 35, controle 1, 20, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, controle 208. Pelo Delta, solo, aos 35, autorizado a liberar via Papalho de Costa Parquial, bom dia. Azul 4201, contato ao radar na decolagem, suba para nível de voo 320, após 2000 pés, direto Leda. 320, após 2000 pés, direto Leda, 4208, 201. Desce para 4 mil pés, que negar na 012. 4.012. 35.17, decolagem autorizada, pista na 0, vento 150 graus, 06 do Genoa. Livre decolagem 3.17. Doroso 277, sobre o radar 9. 275, chame torno no 8, decimal 95. 6492, direto pelo... 37367, 1649. Salvador, bom dia, azul 2775, Marília pro 373. Azul 2775, bom dia, pouso autorizado, pista na 0, vento 160, grau 06 do Genoa. Livre pouso, azul 2775. Plano 3507, decolada aos 37, controle 1, 20, decimal 8, bom voo. 208, legal, major. Bom dia. 3507, contato radar na decolagem, sua para nível de 340, autorizado direto alerta. Direto alerta, sobe 340, tá? 3517. Uma descida, passa a 2229. Passarelo 2229, desça para nível de voo 080, QNH 1 na 012. 080 na 012, passarelo. Azul 2775, informa que chuva leve sobre o campo, pista ainda seca. Censo 2775. De campo. E agora não. Azul 4201, não vou direto Motiva. Motiva 4201, obrigado. Controle 2357, tem que nos vestir para 270. Número 9. 2357, tem que nos vestir para 275 por 5 milhas. Sei, já passa na projeleta. Canar 621, na fase da TR, na curtíssima, autorizada a linha e manter pistola 0. F75, sala 41, libera próximo direito, sala 1, 2, 1, décima 1. 2, 1, décima 1. Acho que só tem no cruzeiro da terceira que tem a chuva também, só pra informar. Sim, obrigado pela informação. Romeu 49, desça para 2500, autorizado UR9, reforço estabilizado. 2500, autorizado R9, reforço estabilizado, aí, por 0150 graus, 049. Parede 2229, desça para nível de voo 050. Reduz a velocidade para 2209, número 2 na aproximação. Sente para 050, reduz para 220, passarei. Azul 4201, no chame ao centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. É 251-2635, confirma. Secundária é 128 decimal 35, azul 4201. 251-2835, azul 4201. 4203. 08 milhas no oeste, cruzando nível de voo 190 em subida para o 340. Sim, 3507, informação de tráfego, posição de 2 horas, 9 milhas no norte, cruzando nível de voo 120 em descida para 5 mil pés. Sim, 5507. Controle Salvador, CNR 6211. CNR 6211, contato radar na decolagem, estou para nível de voo 360, autorizado direto Leda. Direto Leda, 6211, subindo ao 360. Parede 2229, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 020, limite radial 280 do VR de Salvador. Esquerda 020, passarela. Parede 2229, reduz a velocidade para 200 nós, número 2 na aproximação. 2400 nós, passarela. Repetindo 0, vento no 50 graus, 05 nós. Iniciado, vou 093. Desça para 4 mil pés, passarela. 435 no 7, chame o centro Recife, frequência 128 decimal 8, 26 decimal 0. 1228, altera no 200, 335 no 7, bom dia. Bom, 1093, decolada 45, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom final de semana. Controle Salvador, gol 1093, bom dia. 1093, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 360, via saída Arbor. Saída Arbor 360, se possível, leva. 093 aguarda. Paredo 2229, 6 milhas do oeste da posição 7368, e 7368 para o R9. Gente, o passageiro pode ser o 366? Ativo, 2229, vou encerrar do 368. Vamos lá então, 368. Na 093, autorizado direto Elefa. Presente Elefa, no 093. Meu 49, aguarde transferência para a torre. Olha, 649. Atingi 4 mil, passarei. 2229, desça para 2500, complete aproximação, aguardando transferência para a torre. Para 2500, passarei a 2229. 649, complexo de ultimação, chame a turno no 8, decimal 95. No 649. Gente, 295, 649. Puxando a 6211, chame o centro de Cici. Frequência no 25, decimal 1, na alterna no 28, decimal 35. 25, 1, 2, 2, 3, 5, 6, 2, 1. Dona 649, bom dia. Continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Guardando 649. Onda 649, pouso autorizado, pista na 0, vento 1, 40 graus, 07 nós. Livre pouso na 1, 0, 64. Confirme? Seria aumentar o brilho do papinho? Passarela 2229, chame torno 8, decimal 95. Torre 7895, passarela. Torre Salvador, bom dia. Passarela 2229. Chame o centro Recife, frequência no 28 decimal 8, alterna no 26 decimal 0. 649, solo 52, libera para cima direita, solo 1, 2, 1, decimal 1, bom dia. 2229, pouso autorizado, pista na 0, vento 1, 40 graus, 07 nós. Sempre faz, passarela. Passareza 2229, solo 55, libere a próxima direita, solo 12, 1, decima 1, bom dia. Direita 21, obrigado, bom dia. Bom, 9961, bom dia, autorizando a linha aérea decolar, pistão no 0, vento 1, 40 graus, 06 do dia nós. Decolo 90, bom, 91. Gol 1961, decolado 58, controle 120, decima 8, bom voo. 1208, 91. Controle Salvador, gol 1961. 1961, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 380, via saída da EL. 380, solicitando a presente, gol 961, contato de design. Foi da EL, gol 961. Curante da EL, 1991. O 2060, desça via chegada a Mali para nível de voo 050. Renegar no 092. Chegada a Mali para 050, para 012. Qual foi a informação que está chegando? Está chegando a torre, não é? Aguarde, o 2060, vou consultar a torre. O 961, qual foi a saída que a torre pagou para o senhor? Foi a da EL, B da Irumi. Sim. Com 1961. Agileza, Golo 961. Espera, pronto, Gol 963. Gol 963, bom dia, autorizada a linha área de colar, pista na 0, vento 150 graus, 05 nós. Aliás, decolar na 10, Gol 963. Gol 961, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 3. 1251, 2835, 961. 2060, voo certo 366 para a RINAV, desça para 4 mil pés. Senegal no 012. Entendi, desça para 4 mil pés, direção para o do Serra Vito 366. Fante. Para 975, bom dia. Pode rolar de aeronave da Gol, autorizada a alinhar e lance piscina zero. Bom, 1966, decola 206, controle 120, decima 8, Morvão. Bom dia, obrigado, 208. Bom dia, controle gol 1963, passa 1300, na Dayal. 1963, contato radar na decolagem, curva para nível de 360, autorizado direto Leda. Leda para o 360. E o 5975, decolagem autorizada, pistola 0, vento 1, 40 graus, 06, 29. Cinco 975, decolar 209, controle 1208, bom voo. 1208-5975, bom dia, obrigado. Controle, o gol 2060, autoriza a descida para 2500, na prova do 366. Mas a descida para 2500, já pode estabilizar. Pode estabilizar, 2060. Controle Salvador, bom dia, Rio 5975. Já via saída Momo. Gente, subindo via saída Momo, sua transmissão foi entrecortada. Rio 5975, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350 via saída Momo. Ok, ciente 350, saída Momo, Rio 5975. 963, chama-se para Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 128 decimal 3. Número 3? 2060, passo Serra Vito 366, estabilizado com R9. 2060, chame torno no 8, decimal 95. 1895, bora. 1963, copiou o controle? Salvador, muito bom dia. 2060 da Gol, a 3 milhas do Serra Vivo 372, ainda não avistando a final da 1-0. Gol 2060, bom dia. Rebote visual com a pista. Guarda visual, 2060.